Caríssimos irmãos e irmãs, a mensagem central das leituras de hoje é evidente. Faz parte da identidade cristã aprender a perdoar quem nos ofende. Não é fácil e custa-nos. Que difícil é fazer o bem a quem nos fez mal ou a quem nós pensamos que nos fez mal. E por contraste, é fácil deixar que brote no nosso coração um rancorzinho, um ressentimento, um desejo de vingança. Como podemos alterar o nosso coração? Só com a graça de Deus, com o exemplo e com as palavras de Jesus. É Ele que nos pode convencer de que existe um bem maior em perdoar no fundo do coração. Não podemos admirar-nos, no entanto, que em ocasiões esse perdão verdadeiro possa necessitar quase como de uma peregrinação, um caminho a percorrer até lá chegarmos. Esta semana enviaram-me um testemunho de uma rapariga brasileira, um testemunho duro. Ela contou, em jeito de testemunho, insisto, que quando era mais nova, chegou um dia a casa e soube que o pai tinha sido assassinado por quatro jovens. Era um pai a quem ela amava e admirava profundamente, uma pessoa que era amiga de Deus. E por isso ela revoltou-se contra Deus. Como foi possível, Senhor, que deixasses que isso acontecesse? E esteve um tempo afastada. Depois foi-se aproximando do Senhor, foi começando a rezar, também pelo o exemplo e o testemunho da sua própria mãe. Foi até procurando rezar pelos assassinos do pai. E chegou um momento em que ela, na oração, lhe veio à cabeça que Jesus lhe fazia a seguinte pergunta: Olha, estás disposta a que os quatro jovens que mataram o teu pai possam vir a partilhar o céu com ele? E ela conta que quando conseguiu responder que sim a essa pergunta, sentiu que os tinha perdoado verdadeiramente. Demorou, mas conseguiu com a graça do Senhor. Para-nos-á muito bem, sobretudo em momentos em que a vingança parece ser uma boa resposta, ler e reler as palavras do Evangelho que acabámos de escutar. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Quando amamos aqueles que não nos amam ou que não nos fizeram o bem que nós esperávamos, parecemos-nos a Deus. Não sei se pensámos bem neste convite que o Senhor nos faz, nessa conclusão: será grande a vossa recompensa, sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Imitamos a Deus quando perdoamos. Às vezes poderíamos pensar que bom seria ter aqueles poderes de Jesus de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, expulsar os demónios, assim de forma instantânea, de acalmar tempestades, de fazer-nos vir a chuva, né? E porém não temos esse poder. E, no entanto, temos o poder de perdoar. Temos o poder de interromper a sucessão de vinganças, de rancores, com o perdão, de pôr um limite ao mal. Aproveito para dizer que não nos esqueçamos que a guerra, que parece às vezes estar no horizonte outra vez, abre as portas para uma sucessão de vinganças, não só no momento em que ela decorre, mas até depois prolongando-se através das gerações. E um dos grandes males da guerra é que vai como que dando carta branca para legitimar o desejo de vingança. E mais uma razão para rezarmos todos hoje, mais ainda neste dia, os Santos Francisco e Jacinta Marto, de rezarmos o terço para evitar que esse mal volte a surgir na vida da humanidade. Dizia que o nosso objetivo deve ser parecermos a Deus que nos perdoa. Quantas vezes o Senhor não nos perdoou tantas vezes a mesma coisa. Nosso Senhor não se cansa de nos perdoar. Até inventou um sacramento para que nos sentíssemos à vontade para poder pedir o perdão e para receber, para termos a certeza que recebemos o seu perdão. Por isso, insisto que quando perdoamos, parecemos-nos a Deus. Exercitamos um poder divino. São Paulo, na segunda leitura, dizia que se é verdade que trazemos em nós a imagem do homem terreno, porque somos descendentes de Adão, devemos trazer também em nós a imagem do homem celeste, de Jesus. E Jesus, como sabemos, pediu o perdão ao Pai por aqueles que o crucificavam e certamente por todos nós. E é Jesus quem temos que imitar. Lembramo-nos certamente de como o Papa Francisco comentou a passagem do Evangelho que liamos hoje na sua exortação apostólica sobre o chamamento à santidade. Dizia, escreveu: "Dar e perdoar é tentar reproduzir na nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus, que dá e perdoa superabundantemente." Não seríamos santos, não alcançamos essa identificação com Jesus se não aprendermos a perdoar. Repito, muitas vezes tem que ser na oração, pode ser que demore tempo, mas que saibamos dizer ao nosso Senhor: Senhor, eu quero perdoar esta pessoa, não estou a conseguir, mas quero. A primeira leitura do livro de Samuel também nos dá uma razão adicional para queremos perdoar as pessoas. Todos estão recordados, porque acabámos de escutar como Saul sai com um pequeno exército para tentar matar David. David tem uma oportunidade esplêndida de o matar, quando ele está a dormir um sono profundo, e os que o rodeavam Saul, também estão a dormir um sono profundo. Tem lá a lança ao pé da cabeceira, portanto era fácil espetar a lança no corpo de Saul e liquidar aquele que o perseguia. E porém, David não o faz, porque ele, Saul, é o ungido do Senhor. Não nos esqueçamos, caríssimos irmãos e irmãs, que todos nós trazemos ou estamos chamados a trazer a imagem do homem celeste, de Jesus. E em todos aqueles, mesmo naqueles que nos ofendem, que nos fazem mal, devemos ou podemos pedir a Nosso Senhor que vejamos que são ungidos. Certamente estão batizados. Mas se não estão, mesmo que não estivessem, também estão. São convidados a poder ser batizados e a ser incorporados a Jesus e a fazerem parte do seu corpo. Não nos esqueçamos de como Deus os olha. Se estão aqui, nesta terra, é porque podem vir a ser santos. Não vamos ser nós, não é? A liquidar ou a querer fazer justiça pelas nossas próprias mãos, deixando que entre no nosso coração um sentimento de afastamento, de ódio para com uma pessoa ou com umas pessoas a quem Deus quer amar e certamente ama. É óbvio que em ocasiões mais sérias pode-se ser necessário ou até conveniente repor a justiça lesada, impor um castigo ou exigir um pagamento. Isso não se opõe ao perdão, até porque em muitas ocasiões essa pena é conveniente para que a própria pessoa se possa dar realmente conta do mal que fez e possa arrepender-se convenientemente. Mas no nosso coração tem que existir a vontade de querer o bem para ela, que ela possa vir a ser santa, possa vir a estar com Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje não requer mais explicações, é tudo claro, é difícil, mas claro. Eu sugeriria-vos, nos minutos de silêncio que se seguem a esta homilia, um pequeno exercício de oração, que nos perguntemos diante de Jesus: quem é a pessoa, nestes últimos dias, de quem menos gostei, aquela com quem me zanguei, que teria de fazer para perdoar verdadeiramente? Só pelo facto de perguntarmos isso a Jesus, torna-se mais fácil que o Senhor nos possa abrir as portas do coração, para que o imitemos, sejamos mais a imagem do homem celeste, de Jesus. Sobre Nossa Senhora, não duvidamos que, imitando o seu filho, cujas palavras, enquanto era crucificado, talvez até possa ter escutado, não duvidamos que Nossa Senhora terá perdoado àqueles que assassinavam o seu filho. Ela sempre teve coração de mãe. Vamos pedir-lhe a ela que nos segrede: lembra-te que se perdoares mesmo, te transformas noutro Cristo. Parecer-te-ás mais ao meu filho. Assim seja.